você mora? Em que parte desse mundo? Em que cidade escondida? Dizê-me que sem demora lá também quero morar. Onde fica essa morada? Em que reino, qual parada? Dizê-me por qual estrada é que eu devo caminhar? Minha senhora, onde é que você mora? Venho da beira da praia, tantas prendas que eu lhe trago, pulseira, sandália e saia, sem saber como entregar. Nesta cidade encantada, dizei-me logo, senhora, que essa chegança me agrada. Quero chegar sem demora nesta cidade encantada, dizei-me logo, senhora, que essa chegança me agrada. Minha senhora, você mora em que parte desse mundo? Em que cidade escondida? Dizê-me que sem demora lá também quero morar. Onde fica essa morada? Em que reino, qual parada? Dizê-me por qual estrada é que eu devo caminhar? Minha senhora, onde é que você mora? Venho da beira da praia, tantas prendas que eu lhe trago, pulseira, sandália e saia, sem saber como entregar. Quero chegar sem demora nesta cidade encantada, dizei-me logo, senhora, que essa chegança me agrada. Quero chegar sem demora nesta cidade encantada, dizei-me logo, senhora, que essa chegança me agrada. Dizei-me logo, senhora, que essa chegança me agrada. Dizei-me logo, senhora, que esta chegança me agrada.